Panorama Agrícola para 14 de julho de 2014, segunda-feira. A Secretaria de Estado da Agricultura e da Pesca apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Olá, você, nosso amigo ouvinte do Panorama Agrícola, hoje, segunda-feira, 14 de julho. Uma feira de lua cheia. Na mesa de som está o Eduardo Maier, eu sou o Mauro Moira, e o ditado de hoje é: quem abandona a natureza é porque começou a abandonar a si mesmo. No programa de hoje você confere uma dica sobre produção de leite com qualidade. Aumentam as exportações do mel catarinense para os Estados Unidos. Pecuária na Serra Catarinense, produtividade cresce. Confira na entrevista de hoje e no seminário que acontece nesta quarta-feira em Lages. Dica do dia. Produção de leite com quantidade e qualidade passa pela ordenha higiênica. A limpeza dos tetos e do úbere, dos utensílios e equipamentos, é o modo mais barato de evitar e solucionar problemas com qualidade do leite. A instalação deve ter uma ordenha facilitada e que não comprometa a qualidade. Não precisa ser cara, mas deve possuir características de funcionalidade, praticidade, segurança e facilitar também a limpeza em geral. A dica é da EPAGRE de São Miguel do Oeste. É hora das notícias. As exportações de mel de janeiro a maio deste ano aumentaram quase 100%, na verdade 96,79% em relação ao mesmo período de 2013. Os dados são da Associação Brasileira de Exportadores de Mel. O Brasil exporta mel em maior quantidade para os Estados Unidos. Em termos de volume, o aumento nas exportações chegou a 68%. O mel brasileiro vem atendendo cada vez mais aos padrões de qualidade exigidos pelo mercado internacional. E os estados brasileiros que mais exportaram para o mercado dos Estados Unidos foram Santa Catarina e São Paulo. Santa Catarina e São Paulo respondem por 54% do total das exportações de mel este ano, de janeiro a maio, para os Estados Unidos. Além dos Estados Unidos, que continuam sendo os maiores importadores do mel brasileiro, respondendo por mais de 80% das compras, pelo menos no mês de maio, outros países também compram do mel brasileiro. Entre eles são destaque o Canadá e o Reino Unido. Por falar em mel, esta é uma semana importante para os produtores de mel. Acontece em Içara, dias 17, 18 e 19, o primeiro Simpósio Nacional de Apicultura Orgânica e o 31º ECA, Encontro Catarinense de Apicultores e Meliponicultores. Haverá palestras internacionais e também minicursos. Apicultura do Século XXI, Expofeira de Produtos e Equipamentos Apícolas. Tudo isso em Sara, esta semana, dias 17, 18 e 19 de julho. Confira a entrevista de hoje. Na entrevista de hoje do Panorama Agrícola, nós conversamos com o pesquisador Cassiano Eduardo Pinto, da Estação Experimental da EPAGRE em Lages, que fala sobre o segundo seminário de pecuária da Serra Catarinense. Manejo integrado da propriedade para uma pecuária rentável, que acontece na quarta-feira, 16 de julho, no Parque Conta Dinheiro, em Lages. Essa é uma continuação do evento anual, que a gente quer mostrar o potencial que a pecuária de corte tem como desenvolvedor, um potencial econômico para desenvolver a pecuária da Serra Catarinense, né? Apesar de uma atividade importante para a região histórica, nunca houve um trabalho de base que pudesse desenvolver seu potencial, né? E é um pouco isso que a gente quer mostrar no seminário. Nós temos, com 30 meses do projeto Reprotec, muitos dados robustos para mostrar, como dobrar a produção de terneiros na região, né? Terneiros mais pesados com qualidade que vão entrar nas áreas de integração lavoura-pecuária do meio oeste catarinense para ter animais de qualidade sendo ofertados ao mercado consumidor. Quer dizer, com intervenções nas propriedades, nos sistemas produtivos, podemos injetar na economia local R$30 milhões, com muito pouco investimento, para absorver todo o mercado catarinense que ainda importa muita carne de fora do estado. 40% da carne consumida no estado vem de outras regiões. Quer dizer, nós podemos absorver esse mercado produzindo aqui dentro mesmo, aproveitando esse momento da pecuária de corte aquecido, remunerando bem o produtor, fazendo a riqueza circular dentro do nosso estado. Essas redes referência são 6 fazendas na região. Esses índices de multiplicar ou dobrar a produção já estão confirmados? Exatamente, são 6 propriedades que a gente trabalha desde dezembro de 2011, do município de Bom Jardim até o município de São José de Cerrito, que representa toda a diversidade de ambientes que nós temos na região. São dados dessas propriedades, que de um trabalho de plantação de pastagem, manejo reprodutivo do rebanho, eliminação de touros inférteis, manejo reprodutivo do rebanho também é algo importante que pouca gente dá atenção, né? Então, nessas propriedades nós conseguimos dobrar a produção de terneiros, e naquelas propriedades que fazem ciclo completo nós conseguimos produzir 460 kg de peso vivo de carne por hectare. E por meio da Aliança Campo das Tropas, que é uma outra vertente do projeto, nós conseguimos entregar diretamente ao consumidor no supermercado, agregando 12% a mais do valor de mercado do que o mercado tradicional paga, quando se vende o boi vivo. Então aí nós passamos o patamar de simplesmente vender carne ou commodity para ofertar um produto de qualidade diretamente ao consumidor. Quer dizer, isso representa um animal ao sobreano que vai remunerar em torno de R$ 2.200 por carcaça, um produtor que termina os animais. Então isso coloca a pecuária num patamar de competição com várias culturas intensivas no estado, como a soja, por exemplo, como o milho. A pecuária com tecnologia, com investimento, está no mesmo patamar de gerar receita e renda para os pecuaristas do que outras culturas anuais. E é isso que a gente quer mostrar no seminário. Como manejar bem o campo nativo, como trabalhar com pastagens cultivadas de uma forma eficiente, como trabalhar com o manejo reprodutivo do rebanho. Né? São manejos integrados na propriedade que eu tenho que fazer para ter um resultado econômico maior no final do ano. E quem quiser pegar os conhecimentos do seminário e aplicar na sua propriedade, também vai ter uma palestra sobre ABC Juros Zero e Pronaf Juros Zero, de como acessar créditos financeiros dos bancos para poder investir na propriedade, para transformar a cara da propriedade para uma pecuária mais rentável e mais produtiva. Quantos pecuaristas são esperados? Para esse evento, no ano passado em São Joaquim, a gente teve 890 pecuaristas, participantes, né? Sendo que mais de 80% eram pecuaristas. Nós esperamos esse evento na casa dos 1.000 participantes, né? E quero já de antemão agradecer o espaço para divulgar o seminário. A gente vai estar durante todo o dia lá no Parque de Exposições Conta Dinheiro, e como é uma ideia de que as pessoas se encontrem, formem vínculos, conversem, troquem experiências, o almoço será oferecido lá no Sindicato Rural mesmo, né? A gente está organizando lá para que todo mundo fique ali mesmo no evento, que não tenha que sair se deslocar para restaurantes. Então não tem inscrição ao evento, o almoço será no próprio local, para que todo mundo possa conversar mais tempo, ficar trocando experiências e interagindo para fazer uma pecuária catarinense mais desenvolvida. Você ouviu aqui no Panorama Agrícola entrevista com Cassiano Eduardo Pinto, da Estação Experimental da IPAGRE de Lages, sobre o Seminário de Pecuária da Serra Catarinense, que acontece nesta quarta-feira, dia 16, no Parque Conta Dinheiro, em Lages, uma promoção da Secretaria de Agricultura do Estado de Santa Catarina, da EPAGRE, da Associação Rural de Lages, junto com FAPESC, Senar, FAESC e Embrapa Pecuária Sul. Segunda Agrotec Pomerode, tecnologia para o pequeno produtor. 1º e 2 de agosto, Mostra Catarinense de Tecnologias para a Agricultura de Pequena Escala. Máquinas e equipamentos para agricultura familiar. Conhecimento e realização de negócios. Seminário e minicursos. Visite a Agrotec Pomerode, um evento gratuito para você, agricultor familiar e empreendedor rural, no Pavilhão da Festa Pomerana, no centro de Pomerode. Segunda Agrotec Pomerode, tecnologia para o pequeno produtor. 1º e 2 de agosto.